Eu já jurei que nunca mais ia beber. Eu já jurei que nunca mais ia fumar. Mas nem os santos acreditam em minha jura. Por isso eu juro que nunca mais vou jurar. Eu já jurei. Eu já jurei. Viva! Jurei que não ia mais no botequim e que não bebia mais cachaça. Fala sério, viver assim não tem graça. Pra quem foi criado na favela, perambulando nas vielas, como é que pode resistir a um bom pagode? E a mulher se cansou de tanto que reclamou, agora se conformou pra não ter mais demanda. Eu chego no horário marcado, só deito de banho tomado. E papo encerrado, porque lá em casa é a negra quem manda. Minha mulher se cansou de tanto que reclamou, agora se conformou pra não ter mais demanda. Eu chego no horário marcado, só deixo o banho tomado. E papo encerrado, porque lá em casa é a negra quem manda. Mas cachaça, fala sério, viver assim não tem graça. Pra quem foi criado na favela, perambulando nas vielas, como é que pode resistir a um bom pagode? Vamos gerar agora! Minha mulher se cansou de tanto que reclamou, agora se conformou, já não tem mais demanda. Eu chego lá embarcado, só tenho de banho tomado, e pago encerrado, porque lá em casa é negra. Agora se conformou, já não tem mais demanda. Eu chego no horário marcado, já tenho de banho tomado. E papo encerrado, porque lá em casa é a nega que eu já jurei que nunca mais ia beber. Eu já jurei que nunca mais ia fumar. Mas nem os santos acreditam em minha jura. Por isso eu juro que eu nunca mais vou jurar. Por isso eu juro. Por isso eu juro, eu nunca mais vou jurar. Saúde!